Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, ela vem chapando demente, jogando cabelo caralho. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, horas e horas na frente do espelho. É um copo gelo, ela mexe, eu puxo o cabelo. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, ela vem chapando demente, jogando cabelo caralho. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, horas na frente do espelho, um copo com gelo, ela mexe eu com os cabelos. Linda loira no banco do carona, vento na cara, capa de revista, naipe de modelo sem dar brecha. Ave Maria, meu Deus, quem diria, se é pra te dar o melhor, pode ficar tranquila que a correria eu nunca deixei de fazer. Vem cá, vive comigo, o mundo é muito grande, tem espaço pra nós dois. Pensando agora e já nem vejo depois, nem quanto foi, nem quanto se foram nessa vida louca. Espera um pouco, presente é só a boca, guarda na bolsa o resto do nosso dinheiro. Vamos viver bem, sei que me aluguem, pega o Luca, aquela minha blusa e vem. Nem dá notícia e nem avisa ninguém, só deixa de 50 e traz as de 100, que já tá tudo planejado. Cada centavo e o espaço das linhas, cada compasso onde eu posso viver, tudo nos traços pra vocês entender. Onde eu posso escrever o que vocês nunca conseguem dizer. Sigo meus planos e sem me perder, uma Colômbia só pra conhecer. Linda, vem comigo, eu só quero você. Então pera um pouco, eu sou louco, cê é louca também, eu sou louco por você. Cê tá louco, então vem, fica no colo do pai. Kika, kika, bem lastica, linda tipa, fica linda, fica, sou meu truta. Fica sem 30 mil no pulso, 30 mil no flow, 1 bilhão minha rima e 15 mil na terra. Meu bem, nem cabe bem, senta ali bem, vem com a de 100. Quem tá ali tem, eu tô ali sempre, tem os gadinho, fumo do verdinho, chapo também. Sou ele chapo, mais chapa quente, flow, papo, papo mais quente. Malandricado, predela é gente da gente. Se eu penso nela vem, uma lua viver a feia, mala ser prazer, ficar e lá voltar, transar na luz da noite, e amanhecendo lá, gastar muito dinheiro e economizar. Isso me lembra você, me lembra cê não querer ser o pra você, me lembra a vida e como é bom dar vivo pra poder viver lá. Tá, pode ver, tá, eu vou te ter, pode crer, tá, preta, volta enquanto é tempo, que pra frente vai ser treta. Pega o predela nessa caneta, a la montée, ou revoar, tudo que quiser, tudo que você quiser ter, tá. Tacando sarra, ela vem chapando demente, jogando cabelo caralho. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, horas e horas na frente do espelho. É um copo com gelo, ela mexe, eu puxo o cabelo. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, ela vem chapando demente, jogando cabelo caralho. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, horas e horas na frente do espelho. É um copo com gelo, ela mexe, eu puxo. Louca e safada, lá na sacada, lá no colchão, essa mina é minha obra-prima. Prima da noite, aumenta coração, que eu fui, que eu vi, que eu vou, que é certo. Chega mais perto pra não te esquecer, minha gata, cê me espera, é sincero, destino é incerto. Eu já posso em você, que eu vivi, nada é pra sempre. Sempre que eu posso, eu vou te levar, ei, não porque eu quero, sim porque eu gosto. Com 10 mil dólares pra gente poder gastar, lá sempre chapando e subindo as paredes. Sempre na sede, sempre tarado, sempre me olhando, fumando meu base, chamando muito crazy. Depois dessa rada eu fui de OG, eles são backspace, sou tipo Bruce Lee. Cara, tem nos fakes, eles são booty, eu sou baby, sem se iludir, Brooklyn baby. Sempre que for, sempre eu e ela, sempre meu amor, chapou na viela. Sempre me chamou, vem sempre naquela, rap na cobertura ou no meio da favela. E sempre que for, sempre eu e ela, sempre meu amor, chapou na viela. Sempre me chamou, vem sempre naquela, rap na cobertura ou no meio da favela. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarra, ela vem chapando demente, jogando cabelo caralho. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, horas e horas na frente do espelho. É um copo com gelo, ela mexe, eu puxo cabelo. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, ela vem chapando demente, jogando cabelo caralho. Ela vem jogando safada, ela vem tacando sarrada, horas e horas na frente do espelho.